связи, как это помещаем, 13-13. 13-13. Aparentemente, está chegando. Ok. Confirmado, chegou já. Passou em via terra, mas já travado de volta. Livre pouso, sistema 0, ventania 2, 0 graus, 089. Livre pouso, sistema 0, passando 3. Somos 3-0, zero direita, montanha de força. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, remota 12, de parte principal. Alfa, Juliette, remota 12, mantendo a sua escuta, a 3-1-5-3. Xenê 6212, cheque o trem, pouso autorizado, 1-0 graus, 1-0 mais. Ele pouso mais provável mesmo, 2-1-2. 68, chamando 2 no número, por gentileza. Transponder 1 9 9 3 5 controle. 0370, rota do plano, decola pistão 0. No perfil da saída, Pucca, transição de barco, curva esquerda. Aciona 5574, chama controle, Salvador 1935, gol 1170. Correto, a porta pronta no 9. Chama lá, quando pronto no 9, gol 1170. Zero to far right, copy. Go ahead, man. Zero to far right, Lisboa, flight level 370. Runway UZ10. And departure is Pucca. And depart transition. The first airway up as rule 10. Then according to flight plan rules. Left turning after departure. Call code is 5577. Departure control 119, and it's now 35. 1868, forma tarde. Forma 868. Está livre, puxa acionamento e fala pro táxi. Autorizado, 970, forma táxi. Autorizado, forma táxi, gol no 170. 2222, fala funcionamento, fala 43. Autorizado, passarei de forma tarde. Ativou 1868 com 1108, 2 horas, alterna Maceió. Direita, via Índia, no ponto de espera, chama a torre, 1 noite, 1095, 1014, no ajuste. Direita, Índia, 1014, no ajuste. Alô, Salvador, gol 1170 para o táxi, 129 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Fortaleza. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Índia, fundo lá 1895, ajuste no 0, 14. Desde o táxi via Pátio e Índia, mas agora no Pátio, estava na pronto, quando no ponto de espera, 1895, gol 1170. Azul 4062. Boa noite, azul 4062. Continue a aproximação, reporta com trem mais travado. Já mantém trem mais travado. Bom dia, boa noite, foi um 1868, da próxima espera e decola separado. Quem mantém a posição no 8. Ah, ok, já mantém. Azul 4062, livre pouso, 10, 120 graus, 089. Chamador, boa, Papa Romeu Bravo, Vidas d'Água. Estação, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso número 2. Teste, Bravo, Vidas d'Água. Salvador, passarelo 2228 para o táxi, 51, meia dúzia de horas, autonomia alternativa, Salvador. Passarelo 2228, livre táxi da ponta de espera, via Pátio Índia, quando lá 1895, 1014 no ajuste. Pátio Índia, 1895 no ponto de espera, ajustado no 0.04, passarelo 2228. Puca de para aguardando, 1090. Grave questão em condições visuais, provoca a salada da presente, pouso 1-7. Sente, grave questão, cancelada 1-5-3, em condições de realizar uma base curta para 1-7. Afirmo, grave questão. Informe, então, a tota nacional da 1-7. Afirmo, grave questão. Então, vou fazer o DNA? Afirmo, agilizando, 8-8. Questão 8, ali, uma 4062, falou 54, libera a direita. Mantenha em escuta, táxi autorizado via Alfa, chamou em Sergilete. Táxi escuta, Alfa, Sergilete, azul 4. Presente. 768, a linha de protocolagem 1, no 0 grau 089. Protocolagem, boa noite, né? Manete no 170, mantém a ponta de espera. Manete no 170. Ó, 7, vai estar travado o grau do tango. Sente avistado, livre pouso no 71, no 0 grau, 079. Grau do tango. Certo, grau do tango. Puxa na média 58, livre pouso, puxa no 021, no 0 grau, 079. Pouso, no 0 grau, 068. Bom, 68, decolou 55, controle 1, no 9,35, no voo. Obrigado. Zero, observe tráfego na curta fluindo 0 após o mesmo autorizador em área e manter a pista 10. Bastante visual com tráfego após o mesmo autorizador em área e manter a pista 10. Bom, 1170. Bravo, teu tango, solo 56, backtrack autorizado, táxi até a bata, passa a pista livre. Palma 098, copia. Copia no 098. Natal 370. Decola no zero, curva esquerda, perfil de saída PUCA, transição de Papas, 1-0 aerovia. Funciona 5576, transponder 1935, controle. 370, autorizado, Natal, na PUCA, transição de Papas, Upper 1-0, decolando a 1-0, a linha curva esquerda, 5576, transponder 1935, controle, 1-098. Sente, está correto o cotejamento, mantém a posição e aguarda para iniciar o push. Posição 01. Posição 1, táxi aprovado, táxi 092. A série tem condições de taxar um pouquinho mais à frente? Sim, passou. Obrigada. Eu estou tendo um visual, estou sendo a frequência livre, boa noite. Posso fazer os 2228, pronto, aqui está pronto, não pode esperar, pode ser o 20. Sim, sim, sim, sim. Chinê 6258, sala 58, libera a direita e mantendo escuro, táxi autorizado via alça, passando para o Juliette. Chama a pista livre, por gentileza. Chama a pista livre, Alpha Charlie to Foxlet to taxi to holding point runway 10 via main apron and taxiway India. All holding point contact tower frequency 118.95 QNH 1014. 014 QNH, main apron, taxiway India, holding point runway 10. Over there, 118.95. Obrigado, Lina, até a próxima. Um 70, está livre de decolagem autorizado, 120 graus, 08 leste. Livre de decolagem, sistema 0, voo no 170. Espere depois da rolagem do voo autorizado, alinhado e mantido. A rolagem do voo de mantém, 2228. Controle 0935, obrigado, Bode. O 1170. Decolagem autorizada, vento 1, 10 graus, 08 metros. Decolagem, passarei por 2. Decolou 02, chama o controle 119.35. Então, escuta. Bravo direito, só que take off 0120 degrees, 08 knots. Aguardando, a gente vai passar para a intercessão, é isso, 320? Não, agora não, agora a pista está operando sim. Agora a operação completa? Não, Ok, obrigado. Está decolando, está autorizado, 120 graus com 7 nós. Zona 098, decolado 1-0, chama o controle de sinal 3-5. Sinal 3-5.